desfraldado já sobre a nação, e quero-vos nas fileiras a todos receber e levar-vos sem demora para combater. Vamos com Jesus e marchemos sem temor, vamos ao combate inflamados de valor. Ânimo, lutemos todos contra o mal, é Jesus o nosso grande general. Ó jovens, avançai, o divino vencedor quer juntar-vos todos hoje ao seu redor, dispostos à batalha, sair sem vacilar. Vamos todos, companheiros, vamos a lutar. Vamos com Jesus e marchemos sem temor. Vamos ao combate, inflamados de valor. Ânimo, lutemos todos contra o mal. É Jesus o nosso grande general. As armas invencíveis do chefe guiador são seu evangelho e seu grande amor. Com elas revestidos e cheios de poder, companheiros, com coragem vamos a vencer. Vamos com Jesus e marchemos sem temor. Vamos ao combate inflamados de valor. Ânimo, lutemos todos contra o mal. É Jesus o nosso grande general. Quem entra nesta guerra com Deus sempre andará, e o Senhor vitória lhe concederá. Sim, vamos, companheiros, pois sendo aqui fiéis, com Jesus conquistaremos imortais lauréis. Vamos com Jesus e marchemos sem temor. Vamos ao combate inflamados de valor. Ânimo, lutemos todos contra o mal. É Jesus o nosso grande general.